Ναι, θέλω λίγο Φρανσίσκο. Já direto Barreiras, por gentileza. Eu Quebec Serra, prossiga. Sente, prossiga para o corredor Interlagos, quilo Quebec Serra, altímetro 0195. Azul 4206, como é a do solo? Clareza 5, senhor. Obrigado. De nada. 720, número 2 para Pouso, aguarde pista livre, vento 120 graus na frente. Vada. Estou vendo o Oscar Romeo. Deseja manter espera visual na vertical do Foro de Itapuã, guardando web. Vou prosseguir para a cabeceira 35 e após táxi aéreo, baixa altura. Cabeceira 35. Ok. Nova 3, baixado travado, vento 120 graus, nova graus, nova liberação. Vou falar com a nova cabeceira 35. Manda para ele, Vapato, 2231. Autorizado, VATAP 2231. VATAP 3190, solo 04, primeira direita, número 2119. 1219, boa tarde. A direita da cabeceira 10, não irá interferir com o seu pouso. O vento agora 120 graus, 9 nós, tem pouso autorizado, pista 10, web 720. Sim, isso de helicóptero, tenho livre pouso web 720. Direto, portão 5, 3190. 7, acionamento, voo 9, portão 1. Autorizado no 1, recorde táxi 925. Chame agora centro Recife em 1251 na terra 3325. 1251, 13325, confirma, manda 329. Confirmo. Vai chamar Recife, manda 329. Novembro Oscar Romeu, seu solo foi ao 07, reporte livrando, 45. Estabilizado o localizador. Sete Pastor 81, complete na ILS X-Ray, pistão a zero, chama agora a Torre Salvador no 8, décima 9, 5, robô. 81, grato. Pastor 81, está estabilizando o locador, procedimento X-Ray. Pastor 81, reporte passando externo, baixado e travado. 81. O Salvador no 755? Prossiga. É, chegou aqui uma nova navegação pra gente. A navegação é Coral, Whisky 1, Bonfim. Fala, B720, livrou. Boa tarde. B720, via Alfa, atenta a viatura. Do bombeiro cruzando aí, Juliette prosseguindo para o canteiro central. via Alfa, mantenha-se Juliette, é isso? Alfa, tentar a viatura, prossiga Juliette, constar 612. Ok, tá avisando com a viatura, Alfa Juliette com 612, 755, ciente, aguardo coordenação, então, Coral e Ciúno com fins 24 nível. É isso aí, maravilha. Ciente, um minutinho. Pastor 8 ano, passou o marcador externo, baixa travada. Pastor 8 ano, vento 1, 10 graus, 89, por autorizado, pista 90. Pastor 8 ano. Gente, Hércules, boa tarde, um abraço. Isso, 09, está com a sequência. Lagos, o Quilo Canal de Terra. O Vexel, prossiga rotatórias, um turno 8 desse Malago 5, vapor. Ora 895, grátis. Índia, ajuste 1015, 1895, quanto era? 7, reporte na curta. Positivo, vai passar a curta final da nota 7, eu quero que vai ser. Confirmando Serra Índia com Índia é setor norte. Meu Lima autorizado, Serra Índia com Índia, 510, decola 17, pro norte. Controle 120 decimal 8, aciona 0140. Aciona 0140, decolando 7 pro norte, aciona o dia 15, e vai a torre está com o controle 128, pule para a porta. Gente, pátio 401 no POB, acione e chame a torre para ataque, decolagem. Vai acionar e chama a torre, o papai não morreu. Qual é o nome do aeródromo lá do heliponto? É de Fiat. É particular? Afirmativo. Gente, obrigado. Nada. Falei, gravador 354-91. 354-91, autorizada a chegada a mãe, forma hipotidade descida. Altimetro 0,05. Chegada a mãe, já está no ideal, 54-91. 4-91, desça para o nível 080. 080, Ken. Back information, stand by, 128, clear. Standing by, information, correct, it's 022. Você é livre da situação. Lima, boa, prossiga. Prezado, reporte ponto espera. V25, decolado aos 15, controle 120, decimal 8. 08. Contato radar na decolagem, suba para o nível 360, saída Arbor, transfer left. Ok, desviando na Arbor, voo 95. Para Romeu Lima, pro norte, 120 das 9015. Quebec Serra, solou os 15, direita, parte 5 na escuta. Boa, 755, ponto cópia. Pelo Quebec Serra, solou os 15, direita, até está na escuta. O Quebec Serra pode fazer a chamada, 1234. Corredores, informe Interlagos. Olhamos 89, desço para 4 mil pés, ajuste 905. Solo para o carro do Lima. Maus, 16, controle 1208. 728, graças ao Romeu Lima. Pista 10, primeira curva direita, saída da El. Depois da voa Leda, após Leda e Léos. Em Léos interceptar o Whisky 1 e após o Whisky 1 sai conforme plano. Controle APN 120, decimal 8, transponda 5124. Ok, então ficou 240 autorizado para ponto 5, decolando 1-0, curva direita, subida vai ser da El, Leda, Leda e Léos. Após Léos, Whisky 1. 1208 ao controle, 5124 ao transponda e voa 755. Voa 755, sim, para o pushback, senhor. Depotará. Uno 612, boa tarde, desço para o nível 060, autorizado a chegada da Mari. 060 na Mari, Uno 612. Pelo 2, reduz velocidade para 2.50. 250, iniciando a redução, no meio 2. 491, vou fazer operação para interceptar o curso localizador, vai para o 130. Desça agora para 3.000 pés, altímetro 1095. 130, 3.000 pés, 1095, seu 4 avião. Pode chamar o centro, 2231. Aguarde. Essa livre bom pouso. Graças, uma boa chamada, Rodrigo Lima. Ligou 601, autorizado a chegada bom, se desça para o nível 080. Passaria do 2231, chame agora centro Recife, elo 288, até 260, tá bom? 288, 260, 2231, obrigado, bom trabalho. Salvador, Goma 755 para pushback acionamento no 09. Autorizado, Goma 755, pushback acionar. Tchau, táxi. Reporta, táxi. Táxi. T4 mais 1, desce para 2.000 pés. Autorizado, final ILS, X-ray, informe se abrigando. Confirma, 2.000, autorizado, ILS. Confirma, desce para 2.000 pés. Autorizado, final ILS, X-ray, informe se abrigando. Volume 1-2, desça para 3.000 pés, livre de restrições de altitude. 3.000, liberado das restrições, volume 1-2. 1-2-5, chame agora centro Recife, 1-2-8-8, alterne 1-2-6-0, bom voo. 1-2-8-2-6-0, gol 1-9-2-5, boa tarde. Muito boa tarde, Oceaner 6201, autorização para o Galeão, nível 360. Boa tarde, Gol 856, Oceaner 6201, aguardem cópia, escutem. Informação Quebec, aguardem chamada para cópia. Aguarda para cópia, para saída 3. Gol 601, desce para o nível 050. Aí FM Porto do Rio do Grande. Clear to Lisboa, but level 390 via Upper Zulu 10 until November Tango Lima. Then, according flight plan route, take off runway 10 after takeoff. Left turn, the departure is Fuca and the transition Zipar. Squawk 5153, Salvador departure frequency 10.8. To Lisboa, flight level 390, Upper Zulu 10 until November Tango Lima, then according to flight plan route, take off runway 10, left turn, book departure, departure transition, squawk 5153, and 10 decimal 8. So, this is the 022, read back is correct, come back to push back and start. We'll call it for push support, so this is the 5 copy. Ilhéus 140, acorda pista 10, primeira curva direita, saída da EL, leda após leda direto. Controle 120 decimal 8. Transponder 0271.